Coca Music. Yeah. J-A-N-K-I-N-G pra você. Yeah. Isso é funk, isso é funk. Ele é funk, nós é funk, nós. Original. Original. Isso é funk, isso é funk. Ele é funk, ele é funk. Nós é funk, nós é original. Funk. Isso é funk, ele é yo. Funk. Nós é funk. Vamos trazer a essência original. De volta. Isso é funk. O funk não é nada funk. Disso daí que vocês estão ouvindo é por aí. Original. Isso é funk, nós é funk. Jean King tá no ringue, não haverá revanche. Sou do avalanche, sou diamante bruto. Sujo de lama, putas na cama. Do jeito que eu gosto e quero, eu não me desespero. Como os monstros que eu tenho que enfrentar. Me sinto Rambo programado pra matar com minha faca. Destripo seus vagabundo. Eu vivo nos puteiros mais imundo desse mundo. Contato direto com traficante puta. Se é polícia disfarçado, te mato com as suas escutas. Filha da puta, minha conduta é impecável. Meu estilo notável. Gravar com qualquer um inaceitável. Há uma grande diferença em ser sucesso e ser real. A mesma diferença entre ser homem e pagar pau. No meu sangue tem funk daqueles original. Inspiração de Michael Jackson, James Brown. Inspirado em Hakim e Mano Brown. A vida é louca, moleque. É o funk, nós é rap, acende o back. Nós é white, nós é black. Rasga o cheque, pois isso daqui não é pra qualquer um, não. Isso é funk, ele é funk, nós é funk, original. Isso é funk, ele é funk, nós é funk, original. Isso é funk, ele é funk, nós é funk, original. Isso é funk, ele é funk, nós é funk, original. Sou funk, sou rap, sou train. Se é baile de verdade, é chic show, vem. Os melhores DJ, vários toca disco. Acelera o passo, vai ouvindo os riscos no vinil. Puta que pariu, essa é foda. Lembra aquelas mina lá de outra cidade, pá. Enfrentava algumas horas de trem só pra me beijar, rebolava a noite inteira só pra me instigar. Era funk, era foda, era assim. Os vagabundo incomodados, as mina pertinho de mim. Mas eu tô acostumado, pois eu sou da Barra Funda. Frequentador do clube da cidade. Moleque, não se espanta, é de verdade. Eu sou camisa verde e branco contra a mocidade que não sabe fazer rap, nem muito menos funk. Charlatões, Forrest Gump são os primeiros do rank. Mas que porra, quem fez esse rank? Que rank que é esse? Porque o rank da rua cobra postura e qualidade. É dessa porra, desse rank que eu quero fazer parte. Muitas horas ensaiadas, sangue bom. Abre a porra dessa roda que os b-boy brilha no chão. No pé, tênis sempre branco. A marca independente, se era Nike ou Adidas, Reebok ou Lecoque. Se sujava um pouquinho, alguém vinha e dava um toque. Jaquetão de couro, correntão de ouro. Golzinho GTI naquela época estourou. Funk, ele é funk, nós é funk, original. Original. Isso é funk, isso é funk, ele é funk, ele é nós funk. É funk, o moleque chega mais. Isso é funk, ele é funk, nós é funk. Salve Jean King, satisfação total. Guilherme Bugupanha representando o Vini Bernarda, Zona Leste de São Paulo. Vou mostrar pra esses MCs como é que se faz um verdadeiro funk. Eu não troco meu funk por moda. Funk carioca é uma bosta. Não sei como alguém gosta. Porra, é tão ruim. Toca essa merda longe de mim. DJ toca sex machine. Cuide gang até o fim pra ficar louco, brother. Eu nem preciso de back. Eu só preciso ouvir o Big Payback. More bounce, truly ounce. Mais glórias pra história. Mais drinks e mais luzes pra comemorar a vitória. Mais app e mais gap. Barcase e fatback. Mais atitude pra esses homens que agem igual moleques. A rua cobra man, se você for mesmo do bang. Se tu é verdadeiro, mano, tem que ouvir o funk. Chic Show, Number One, Cadogas, Chaka Khan, George Roger, Isley Brothers até de manhã, Farley, a mente, Funkadelic, alto som, Slide Family Stone, meu Deus como isso é bom, são tantos outros pra citar até acabar a fita, é música pra alma, inspiração pra sua vida, o som é impactante, como o Notorious disse, I live by the funk, I'll die by the funk. Isso é funk, ele é funk, nós é funk, original. Isso é funk, ele é funk, nós é funk, original. Isso é funk, ele é funk, nós é funk, original. Isso é funk, ele é funk, nós é funk, original. Samba funk.